selvagem do vidro. Me expectava porque é, é. Saudade selvagem do vidro. Saudade de dar, chuta te machucar. Meu coração de sal derreteu igual açúcar. Alguém que amei se despediu no hospital. Vi um olho brilhando e a alma me dando tchau. Metade atrás da grade, o sol nasceu quadrado. O coração de pilha vai batendo sufocado. Pessoas normais estão me olhando, me julgando, me algemando e me filmando. Minha saudade quer fazer uma pergunta: por que que você some essa tristeza, me afunda? A cobra quer ser anjo, a canja arranca asa. Muito tá desabando, então corra da sua casa. Apaixonado pela morte, tiro na pomba branca. Onde chorei, me libertei ao poder da planta. Lembro quando o moleque encaixa no sapato, sonhando em fazer rap, não era o momento exato. É o trigo sem joio, é a lama sem joia. As aparências enganam, me inflama quem te olha. Brisado, feitiçado, cicatrizes em raiz. Doente, perturbado, dos atrizes infelizes. Que se alina sua presença, sua essência nos sufoca. Os porcos que prendem, cotamente se desloca. Teatro do fracasso, Judas ganhando palma. Senti que tá molhado na tempestade de trauma. Bate de frente com seguidores de Dilma. Os mesmo que te julga, que te algeme, que te filma. Depois da perdição, na vibra se equilibra. Um titã no castelo de madeira e te libra. Betos no concreto, hoje rap meu filho. Momentos assombrados, é dias lá do trilho. O pé no barro, mexeu o nosso trajeto. O grito tanto, bicho reto. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Fui dormir, rezei, agradeci, sonhei. Vi que a vida era um pesadelo quando acordei. Vi rios de tristeza entre a correnteza, águas de lágrimas entre o luxo e a pobreza. Já vi dias melhores em um passado distante, distante de ontem. O hoje não é mais como ontem, condição nunca é a favor. O povo tá paralítico, até o básico que precisa se encontra indisponível. Salário é o mínimo que tá acontecendo. Veneno é a mídia, ladrão é nosso governo. Os barracos alagados, famílias no sofrimento. Rezando pra sobreviver em um mundo violento. Humano ao relento, alma sem compaixão. País que é do petróleo ainda vive sem condição. Ninguém nasceu sabendo, muito menos derrotado. A culpa é do sistema que não te mantém formado. Desinformação, falta de opção por condição. Geração de mal intencionados, cheios de ambição. Definição pra eleição, corrupção, enganação. Formação pra extorsão, quase sem solução. Falta educação, saúde, remuneração. Cooperação, formação, emprego à população. Queremos transformação, saída pra aflição. Mais amor no coração, menos discriminação. Resistimos à missão, cada dia uma lição. Superação e proteção, peço em minha oração. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Resistir à missão, procurar uma saída. Em um jardim da morte, encontrar a flor da vida. Tô saudade, imagem do vidro.